André Cedis, o mural de Ibicoara. Doutor Pressa. É pra brocar no paredão. Vai que vai, vai, vai. Vai que vai, que vai, que vai. Vai que vai, que vai, que vai. Pra bater no paredão, pra brocar no paredão. É o tatu da brincadeira. Segura que é madeira. Vem comigo assim, ó. Na quebrada, a novinha representa. Na frente do paredão, ela flexiona e senta. É baile da quebrada, a novinha representa. Na frente do paredão, ela flexiona e senta. E senta, e senta, ela flexiona e senta. E senta, e senta, ela flexiona e senta. E senta, e senta, ela flexiona e senta. Na frente do paredão, ela flexiona e senta. Vai, senta. Senta, ela flexiona e senta. Senta, dale que dale que dale, dale que dale que dale, vai, vai. Senta, e senta, ela flexiona e senta. Na frente do paredão, ela flexiona e senta. Alô, Sula Saldo, tamo junto. Eu passei no MG, outro A, tamo junto, é nóis, gente. Alô, cientista, sonha acessórios. Alô, Pororó, Gama Veículos, é nóis. É baile de quebrada, a novinha representa. Na frente do paredão, ela flexiona e senta. É baile da quebrada, a novinha representa. Na frente do paredão, ela flexiona e senta. E senta, e senta, ela flexiona e senta. E senta, dale que dale que dale, dale que dale que dale. Senta, e senta, e senta, ela flexiona e senta. Na frente do paredão, vai mamãe, vai, vai, vai. Senta, e senta, ela flexiona e senta. Senta, senta, vai sentando, vai, vai, vai, vai. Senta, e senta, ela flexiona e senta. Joga baixinho, baixinho, baixinho. E se senta, e senta, ela flexiona e senta. Senta, e senta, ela flexiona e... O nome disso aqui é Dodô Pressão, trator da bregadeira. Pra bater no paredão, papai. Joga pra cima e vai, vai. Alô CJ Saúde, é nóis. Alô NG Saúde, Uno Pai e Filho. Alô Uno Pressão. Alô Biel Classeado, aquele jeito.